9250, pronto pra cota? Prossiga. Autorizado, Recife 350, Perícia 58. Sai colando 0 com esquerda, sai da Tuca, Aracaju. Controle 198, transponder 5542. 00, chame controle em 119, decimal 8. 1198, bom dia. Super Whisky 58. Afirmativo, 350, Recife, Aparecido 58, Fuca, Aracaju, 5542, eu transponder. Ou 9250. Correto, 350, nível, repasse pronto. Recontra. Lá direto da El, lembra? Só 3895, autorizado da El. Da El, 3895. Juno 91, chama Centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Ok, 3191, Recife 251, 3395. Solicitação do Centro Recife, restrita nível de voo 32. Demanda para o Centro 3895, restrita ao nível 320. Afirmativo. Centro 3895, ciente, restrita ao 320. Se possível, coordenar como nível final 360. Aguarde coordenação, Centro 3895. 3895. É 255 Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette 8. Patango Fox, Lima Charlie. Chega da Mari, desça para dentro de voo 050, ajuste 905. Gente, reporte para cancelamento do plano de voo. Azul 4082, desça para 2 mil pés, ajuste 905, autorizado sinal de procedimento LS, reporte estabilizado. E para 2 mil pés, já consegue estabilizar em LS, é o 4082. Mandou um 777 para Porto Seguro 320, boa tarde. 777, boa informação, Mike, Porto Seguro, aguarde qualquer. Mike, aguardando sempre. No 777, cópia. Opa, beleza. 777, autorizado por seguro, 340, por 50. Decola da 10, curva direita, saída da EL. Após lida, após direto. Controle 120, controle 198. E o transponder 5546. 195. Entra 3895. Uma boa tarde. Boa tarde. Tarde para o posto, obrigado. 777, correto. Estabilizou 4082. Azul 4082, complete sinal do procedimento LS, chame turno na frequência 18.95. 18.95. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4082, estabilizado em RS. Azul 4082, bom dia, continua aproximação, reporte baixado, travado, ajuste 10015. Portaria baixado, travado, 1015. Silêncio de aproximação, agora o xerife. Tudo bem, Salvador, Sonia 6200. Sonia 6200, chega da Mari, desce para nível de voo 060, ajuste 1095. 060, 1015, ciente da Mike. Poderia liberar a velocidade na posição Mari? Sonia 6200, mantenha 2509. 2509, 6200. Foxtrot, Lima, Charlie, na escuta do controle. Sim, foi entrar em contato com a aeronave anterior, está... Gente, Foxtrot, Lima, Charlie. Baixou, chegou, Azul 4082. Azul 4082, sem ajuste de aproximação, agora autorização para pouso. Azul, escuta. Azul 4082, tráfego avistado, livre pouso, 90, vento 120 graus, 15 nós. Livre pouso, Azul 4082. Lima Charlie, para treinamento da nossa controladora, aceita a vetoração para interceptar o sinal visual do 17? Aceito, aceito vetoração e caminhão de tudo. Batão Foxtrot Lima Charlie, vetoração para final do procedimento da pista 107. Mantenha a proa 045, limitado pelo QD Mike 1950 do NDB de Simbra. Só no copia final, vai manter a proa 045, limitado pelo QD Mike. Pode confirmar a nossa limitação? Apatango Foxtrot Lima Charlie, vetoração para final da 107, mantenha a proa 045, limitado pela radial 300 do VOE de Salvador. Positivo. Então vai manter a proa 045, limitado pela radial 300 do Salvador. Forte na cara. 219, é o Azul 4082. Salvador, uma boa Azul 4089, ligou na pessoa. Ele? Azul 4082, ligou na sua escuta. 4207, prossiga. Azul 4082, ligou na sua escuta. O ciente, táxi Alfa, repórter Angelete. Alfa, repórter Angelete. Oi, meu PES, 1015, mantém a pro, corte na casa. 6200, reduza a velocidade para 2400 nós. 8487, bom dia, chegada a mão, deixa para nível de voo 070, ajuste no 095. 482, táxi via Índia, portão 01. Índia 01, 42. Juliette, 3. Suspeitos, estou na casa do lado, mais conta. Seria via Juliette, o solo, confirma. Afirma, via Juliette. De solo após o tráfego da Azul passar a cauda, o senhor inicia no 5. Sempre após o Azul, inicia o gol da 777. Solo L6741 na 10, 340 Guarulhos, confirma. Ciente, informação Mike, aguarda coordenação em cópia Guarulhos. Capatão, o hotel Oscar Zulu, Francisco. Parte de cópia, o Papatango, o hotel Oscar Zulu. Papatango, Foxtrot Lima Charlie, curva à direita, proa 070. Limitado pela radial 330 do VOE de Salvador. Proa direita 070, limitado pela radial 330 de Salvador. Controle confirmado para o 6200, está livre a restrição dos 50 em etapa? Afirmativo, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado final do procedimento LS, após estabilizado. 3015, permanece estabilizado 6200. Foxtrot Lima Charlie, reporte para cancelamento do plano de voo. Na presente, temos condições de prosseguir, condições de interceptar sinal, Charlie. Foxtrot Lima Charlie, ciente, plano de voo modificado 1499, deixa para 1500 pés. Reporte rotatório visual com campo. Pois sabe, Fox Lima Charlie. Acione 0190 para ser o transponder e é sobre o voo no estado do Coco, próximo pedágio, de através de Jauá, é isso? Está na saída da El Leda Bridge, onde intercepta para o Luno 6. Após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle Salvador opera em 1820.8 e o transponder 5552. Apenas corrigindo, o controle opera em 1119.8. Autorizado 340, para Guarulhos, decola da 10, direita, Dael Leda Bridge, uniforme Zulu 16, BHZ Belo Horizonte, depois Trive, 119.8, a saída 5552, aciona Web 6741. Abjet 6741, no acotejamento correto, chame pronto para o Chibec acionamento. Tamará, muito grato. Gol 977 para o táxi com 82 a bordo, 2,55 de autonomia e alterando o galeão. Gol 1777 está autorizado o táxi via parte 1 Índia, ponto de parada 10, chama a torre 118 decimal 95, o ajuste no 015. Por gentileza, poderia confirmar a alternativa? A alternativa é galeão. Autorizando via parte 1 até a Índia, ponto 3895 ou 9777. Vão 9777, grata, bom voo. Aguarde base para o final. Foco de manchagem. O Foco Shot de manchagem, confirma parte de acionamento. Vou para Baite. Ciente, Foco Shot de manchagem. Se der, eu já livro ali na papá, tá? Torre Salvador, muito boa tarde, boa noite, 777, pode parar. O gol 1-777 ali decola separado. Afirmativo. O gol 1-777 autorizado ali decola separado, dono 0, vento 1-0 graus, 05 nós. O ajuste no 0-05. Ali ainda decolar o gol, por favor. 1-1-8-95. 1-1-8-95-6200. Salvador, Salvador, Xenia 2, 5-4. Ponto de espera da Ótica. Salvo, Sassu, Bom Rio de Janeiro. Está autorizado Rio de Janeiro, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Lu 10. Após Smap, após Lúvito, após Barbacena, após Conforme Rosa. Controle opera em 19.8 e o transponder 5556. Tráfego à sua esquerda, ao 1.500 pés, um Charlie 510, agora espera no setor norte, não irá interferir na sua aproximação. 19.8, controle 5556, transponder. 6254, acontecimento correto, chama pronto, estiver excelente. Para. Tarde Salvador, contigo, para fora da estátua 04. 0, fazendo espera 1.500 pés no setor norte, não irá interferir na sua aproximação. 6200, ciente, monitorando, negativo, contato visual. Esse tráfego já avistado, livre pouso na 0, vento 1-0 graus, 05 nós. Opere 119.8 e o transponder 5517. Vitória 274, Jamaica, para a Vitória, autorizado por 80, decola da pista 10, com curva direita, no perfil lateral, chama controle 199, decimal 20, e chama transitado 5517. Cartão para o acionamento 2704. O 2704, ciente do acionamento, chama pronto táxi. Chamará 2704. 340, saída da Euleda, direto do destino. Decoladas 25, chame controle 119.8. O 6200 copiou a torre livre pousão no zero. Afirmativo, tem livre pousão no zero, chame 6200. Agora na curta final da 10 Fox Lima Charlie. O Fox Lima Charlie visual com o Airbus da Avianca na pousão 10. Airbus da Avianca na pousão 10. O Fox Lima Charlie estabilizou na curta final da 17. Gente, o senhor está visual com o Airbus da Avianca na curta final da 10. Temos o mesmo do TICAS aqui, senhora, abaixo 700 pés. Gente, o Fox Lima Charlie segue como número 2 para pouso no aeródromo. Limacharte está ciente. O tráfego já avistado e aguarda autorização para pouso. Guardando, Fox Limacharte. Limacharte tem o tráfego à vista e terá condições de prosseguir para pouso. Confirma? Fox Limacharte já tem o tráfego da vista da Avianca cruzando a final. Vai para a final. Perfeito, eu vou estar com o Fox Trot Limacharte. O aeronave com 10 já efetuou. Livre pulso na 17, o vento 110 graus e no 4 nós. Todos autorizados, Fox Limacharte. Hotel Oscar Zulu, confirma. O Hotel Oscar Zulu, não há tráfego informando o setor, o vento em Salvador 110 graus, 14 nós, livre decolagem, reporte fora do solo. Na 6200, não, Salas 27, livre direito, chame solo em 12209. Direita, solo 29, mesmo. Solo, Salvador, chame 6200, livrou na foto. 6200, autorizado, taxa via Alfa, Juliette, posição 02. Alfa Juliette, 02. Foxtrot Lima Charlie no solo aos 28, livre à direita, eu estaciono na frequência livre. Estou em Salvador, Hotel Oscar Zulu, já fora do solo. Hotel Oscar Zulu, decolado aos 28, chame controle 119.8. Chamará controle 119.8, grato Hotel Oscar Zulu. 95. Confere 2704, emitindo o habitáculo, quando não interceptar o hotel, chamará a torre para o cruzamento na frequência 118.995. O hotel Oscar Zulu. Tango, hotel Oscar Zulu, prossiga. Oscar Zulu decolou de Serra Novembro, está prosseguindo para o Través de Jauá, mantendo 500 pés próximo ao setor de pedágio. Vai manter o sobrevoo do local sem interferir o hotel Oscar Zulu. Patango, Hotel Oscar Zulu, ciente, mantenha as condições visuais, 500 pés, ajuste na 095 na escuta do controle. Manterá condições visuais, 500 pés, na escuta permanente do controle, informará para o regresso o Hotel Oscar Zulu. Já localizado, Oscar Cargo.